Thiago Sena, meu irmão. Eu tenho certeza que depois dessa canção, a macharada vai ficar de orelha em pé, meu irmão. Então canta, canta, meu parceiro. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem é cachorro e galinha, aí ela trai. Sucesso! Repertório atualizado é assim, papai. Seu amigo, mas não vou te defender. Dessa vez eu tô do lado dela, você quem pôs tudo a perder. Foi vigarista, achou que nada ia acontecer. Bebendo, chorando, falando mal dela. Respeito, o culpado é você. É fácil julgar depois que acabou. Esqueceu tanto que você aprontou. Deixava ela sozinha por causa dos esqueminhas. Pagou pra ver, agora quem levou o chifre foi você. Mulher também trai, mulher também. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem é cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem é cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também trai. Vem assim, ó. É fácil julgar depois que acabou. Esqueceu tanto que você aprontou. Deixava ela sozinha por causa dos esqueminhas. Pagou pra ver, agora quem levou o chifre foi você. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem é cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também. Aí ela trai, mulher também trai. Meu maestro, joga lá embaixo. Eu quero sentir essa galera cantando forte, hein? Canta forte pra mim. E aí? Mulher também trai. Mulher trai, trai. Mulher também trai. Oh, sucesso! Vem! Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também.